Transponder, controle APL 1998. Então vou lá, 360, aprovado Confins. Rota é Leda, Bridge, Apesulu no meio, após conforme. Decola no zero, fora direito, perfil da Dael, Dael, Leda e Bridge. 5173, transpondo, 198, controle. 141 no 8. Portão 8, chame quando pronto para o puxo, sinal. Camará. Salvo do Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está na linha do litoral, 210, para a regra fundo. Está aqui, quieta. Guardião 01, da presente, está autorizada aproximação direta ao pátio, aporte solo controlado, vento 1 centena 189, ajuste no 011, Guardião 01. 100 com 18, reportado no fórum controlado, 111. Aqui. Gera base, já girou do base, Olimpo 03. Olimpo 03, autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento 090 graus, 189. Segue, 03. Controle Salvador, Altan 3567. Vibrou 200 para 1605 da Sierra. Altan 3567, aciona identificação, via chegada bom, fideza para 4000 pés, quem negar no 091. Chegada bom, de 4000 pés, Altan 3567. Controle Salvador, gol no 755, livrando 250 para 160. Gol no 755, acendo identificação, via chegada bom, fideza até nível de voo 050. Temativo 050, mantendo por hoje Adolf. Vou continuar com a torre aqui. Temativo, vai chamar. Chame torre 1 no noite décima meia. Ah, como é que tá recebendo o transporte agora? Agora tá normal, Marcão, um abraço. Muito obrigado aí. Jéssica Papagolfo, autorizado a decolar de pistão 7, vento 1 centena 18 nós, Papagolfo. Torres, Salvador, é o Papapapá, Mike Wolf, Mike. Papapapá, Mike Wolf, Mike, dá presente, prossegue para o PAC 5. Ativo. Autorizado a aproximação direta ao PAC 5, reposto solo controlado, vento 1 centena 18 nós, ajuste 1011, Mike Wolf, Mike. Ai, que graça. Olimpo 03, toque arremete ao 06, curva à esquerda, reporte através norte da torre, Olimpo 03. Esquerda, reporte através norte, 03. Está em formação, torre, Olimpo 03, prossegue para pouso final. Quem ciente, reporte pronto para gira base, Olimpo 03. 03. Bruno 075, desça via para 2000 pés, autorizado para procedimento, reporte estabilizado o localizador. Desça via 2000, reporte estabilizado o valor 075. Chame 6327, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alternando 133, décima 25. 251, 13325, chame 6327. Controle, mais tranquilo, fique é com o Vitor, nota a frequência vai formar, livre frequência para coordenação. Nossa, que é o Papagolfo que decolou da nossa. Que siga para o controle Salvador. Nossa, que é o Papagolfo que decolou da nossa. Baixa Papagolfo, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 060, saída Coral. 060 Coral, pouco. Oscar Papagolf, foi direto Coral. Direto Coral. Mas... Ai, que através Passou outra vez, Olimp 03. Olimp 03, utilizado base pela esquerda para pouso final, informa Olimp está livre, Barbosa iniciando a corrida de decolagem. Informativo, iniciando base para pouso final, 03. Mais um minuto para cópia, o Oscar 20 uniforme. Azul 418, portão 8, pushback, acionamento. Portão 08, azul 418, autorizado, chama ataque. Chama ataque, 418. Solo Salvador, voo 1785, boa tarde. 785 Galeão, me escuta aguardando, número 2360 já aprovado, prepara a Dael. 360 da Elta, CN da Serra, aguardando base. Oscar Vitor, uniforme, cópia. Congonhas 400, autorizado, rota bridge, up Zulu 16, bravo até Zulu, após que segue conforme. Decolando no 7, com curva direita, no perfil da Dael, Leiba, após voa bridge e após conforme a rota. 5403, transponder, 5403, de controle opera em 199, decimal 8. 1649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 25, 13325, obrigado. 98, obrigado, boa tarde. 3155. Boa. Controle Salvador, 3155 da TAM, boa tarde. Tá 3155, contato radar de decolagem, suba até nível de voo 340. Após 2000 pés, autorizado vai direto da EL. Após 2000, da EL, subindo para 340, 3155 da TAM. No quadro Petrolina, sim, 340 já aprovado. Perfil da Momo Flock, número 2 para a cópia, só um minuto. Mais escuta. Uno 785, cópia. Pronto, cópia. Galeão 360, autorizado, rota Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, após segue conforme o plano. Decolando a 10, com curva direita, no perfil da Dael, Lida, após voa Bidev, e segue conforme o plano. 5160, transponder, controle Upper em 119, decimal 8. Taxi à esquerda, passou na intersecção, se passou, pode fazer o 180, backtrack e reportar a pista livre. Afirmativo, backtrack para levar no hotel, ali eu pus 03. Que deve. Aciona 5160, controle 198, voo 1785. Correto, chama quando for para o push, acionar. Está no portão número? Número 4, chama lá. 1 noite, 6. 18, Galeão, 3 horas e 98, POB. Juliette Alfa, o táxi, até o ponto de espera 1-0. No ponto de espera, as torres 1-8, 6, ajuste 1-0, no 1, movou. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, 18-6, azul, 41-0. Muito obrigado, boa tarde, conselho. Realmente, movou. Chamei o 3-4, cópia. Mas escuta, prossiga. Petrolina 340, autorizado, rota Pizolu 20, decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Flock 5411 no transponder, controle PR1 no 9, decimal 8. Autorizou conforme 340 para Petrolina, subida Momo, transição Flock na Pizolu 20. Pista é a 10, curva à esquerda após. Transponder 5411, controle de saída 119.8, é o Oceaner 6314. Correto, portão 5, chama quando pronto para o posto acionar. Chama quando pronto. 1075, pista livre autorizado, pouso vento, uma centena no 8 nós. Está livre, pouso 90, vou no 075. Tango Lima Kilo Zulu, acione identificação. Tango Lima Kilo Zulu, vem na prova de bonf para chegada a bonf, reporte para descida. Tan 3567, dessa via para 2000 pés, QNH no 011, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000 pés, vai reportar estabilizado no localizador do ILS X-Ray, Tan 3567. No 755, dessa via para 4000 pés, QNH no 011. Via 4000 no 011, no 737 na Gol, ali mantém pista no zero. Gente, pode Gol, ali mantém não no zero, 41 no 9. Gol no 075, solas 1 no meio, librar direito no 21 no décimo lado. Doutor Lamar, boa. Boa. Fala Salvador, gol no 075, livrou, boa. 275, bem-vindo. Prossiga Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso principal, gol no 075. Autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 8, Márcio. Já está iniciando a 1-0, azul 4-8. Salvador Ocean Air 63. 2-1, com a informação Sierra para Brasília, 380. Eu tenho 2-1, inicialmente tem aprovado 320, você quer que coordene 38? Não, pode ser o 32, depois a gente coordena, obrigado. Autorizado, Brasília, 320, rota piso 17, decola 10, curva à direita. Subida gole, transição Ofito. 5-4 no 5 transponder, controle opera em 1-9 decimal 8. 3-2-0 Brasília, tesouro 1-7. Decolada 10, curva direita, gole o fito, transponder 5-4 no 5 e o controle de saída 1-1-9.8-6-3-2-1. Correto, portão 03 do principal, chama quando pronto para o puxa acionar. Chamada pronta, 6-3-2-1. Azul 4-1-1-8, decola os 1-7, controle 1-1-9 decimal 8. Azul, então, boa tarde. Boa. Uno 755, dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, já pode estabilizado no localizador. Autorizado, descida via, ILS X-Ray, tem 2000 pés, portão estabilizado, boa, 755. Salvador, boa tarde, azul 4118, 1500 pés, perfil da Elfa. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, nota EL, 4118 azul. Sete, duas milhas do Intercerto. 3567, boa tarde, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1 centena, 1-8-9, ajuste 1-0-9. Autorizado pouso na 1-0, da 3567. Novo Salvador, muito bom, boa tarde. Da 321 no 7, da informação Tango para Confins, para Paraguai. Afirmativo, TAM 3217, agora é a Tango mesmo, confere, altímetro no 011, Confins, já temos aprovado 360, só instante cópia. Guardando TAM 3 para a gravação principal, agora no 075. No 075, ingresso autorizado o Pátio 1, portão 612. Pátio 1 para o portão 612, agora no 075. Alô, estou passando o Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, barreiras nível 100, está no pátio da Aerostar. Só um instante cota, já temos aprovado o nível. Pronto para a cota. Gente, o número 2, só um instante, princesa. Confirma? Número 2, só um instante para a cota. Tá bom. O Solo Salvador, o Oceanair 63, 14, para Puxa Sanamento, portão 5. Estacionar um 737 da rua à sua esquerda no 612, a porta livre puxar no 5, chame táxi 6314. Tá sim, a gente dá um pausa push do Gol, tá livre puxa acionamento 6314. O Gol vai estacionar, ok? Ah, tá certo, vai estacionar, tá certo. Pausa mesmo, então inicia, 6314. Push 2, 1, 7, cópia. 3217, prossiga na escuta. Autorizado Confins 360, rota lida, após bridge, após Epsilon 6, após conforme. Decolada 10, com curva direita, no perfil da Dael, lida, bridge. 5420, transponder, controle opera em 199, decimal 8. Autorizado Confins nível 360, lida, então bridge. Apresolou 16, decolada 10, curva direita. Dael Leda, transponder 5420 e controle em 119, decimal 8, da 3217. Correto, portão 9, chama controlando para o posicionamento. Chamada para o posicionamento, da 3217. Portão Oscar Lima Hotel, cópia. Salvador, TRIP 5219. Escuta, prossiga. E coordenal 200 para Vitória da, Vitória da Conquista. Qual horário do plano? Para o 53. Tá ok, ainda não posso ainda não, mas assim que o plano estiver no sistema, aparecer eu já retorno aqui para a autorização. 200? Afirma, 200. Prosseguindo a aproximação, agora é pista livre, ajuste no 01, no Gol 9757. Gol 3567, Solar 23, Olivrar direito no 21, décimo 9. Olivrar à direita, no 21, décimo 9, 3567. Gol 9755, pista livre, está autorizado o pouso. Gente, repouso, Gol 9755. Livrou, 3567, prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3. Pode taxiar lentamente, se preferir. Lentamente, tem um tráfego da Oceané aí que está ingressando no pátio 3, no pushback. O senhor vai ter que aguardar ele iniciar o táxi para prosseguir até o pátio principal. Inicialmente previsto é o 05 do pátio principal, 3567. Alfa Kilo, pátio 3 para o 05, vai taxiar lentamente, sentido aeronave vai iniciar o táxi, tá 3567. Oscar Lima Hotel, cópia. Ativo. Barreiras, uma centena, decolando ao 97, com curva pela esquerda, no perfil da Momo Albo, após direto, 5407, é o transponder, controle opera em 199, decimal 8. Ok, autorizado a centena para Barreiras, decolando ao 97, saída Momo Albo, Albo, 6198, controle 5407, transponder, o Oscar Lima Hotel. Correto, qual foi o B? 05, a bordo. 05, só confirmando, curva à esquerda, após decolagem da 97. 05 POB, chame agora a torre 118 decimal 6 para acionamento de táxi decolagem, o Oscar Lima Hotel. Ajuste no 011, no bom voo. Camará, Oscar Lima Hotel, obrigado. 3529, conquista 200, já coordenado, tá pronto, cópia? Firmo. Autorizado, conquista 200, decolando ao 10, curva à direita, no perfil da Goleval, após voa conquista. Vou levar após conquista. 5443 transponder, controle opera em 119.8. Autorizado 200 para conquista, decola da 10, pista é curva direita após, escolhe levar a saída, após conquista 5443 transponder, 19.8 controle, chamada para posicionamento 5219. Correto, tá na parte 13? Firmo, parte 3. Cliente, não conforme para o posicionamento. Mara. Para o táxi, o Rochanel 6314. 069 a bordo, 3 horas e 15, alterna Recife. 69, 13 e 15, eu só não copiei o alternado. Recife. Ok, alterna a melhor terra do mundo. Táxi está autorizado, Juliette Alfa, tem o ponto esperado no 10. Lá 18 e meia torre, 1011 ajuste. Acende então, livre. E a Juliette Bravo, ponto espera, 18 e meia, obrigado. Mas quer que o Vitor prossiga? O 67, está autorizado ingresso, parte principal, portão 5. Livre de ingresso, parte principal, portão 5, 3567. Torre, o Oscar Libatel, acionado para táxi. Táxi autorizado, Oscar Lima Hotel, reporte ingresso pista no 7. Passará, Oscar Lima Hotel. Sapatão, Guaxa, Papa Golf, 7 milhas da posição coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 060, chame o controle de frequência 120.1. Golf, Ideal 120.1. Tá, 755, solos 26, liberar direito, 219. Liberar direito, segura 755. Ia para 2 mil pés, que é legal no 011. Autorizado final do procedimento, reposto estabilizado no localizador. Reposto estará estabilizado no localizer, é para 2000, 35488. Ingresso na 7, o Oscar Lima Hotel. Ingresso à esquerda via pista, pode tirar de ponto, Oscar Lima Hotel. Até o Passará. Torre Salvador, boa tarde, o Chanel 63, no 4, posso esperar dar 1-0. Depois no 4, Leandro, Clápsis no 0, autorizado, 100 graus, com 18 nós. Gente, alinhar, se decolar, 63, no 4. Negativo, ainda tá valendo o plano? Dá 80 pra quanto? Rapaz, 1-8, 1-5? Não, tô tranquilo. Chame a torre, fica no escuro da torre e chama a torre para quando pronto o Oscar vira no sol. Não sou 5-5 na escuta? Ô, livrou na escuta, senhor. Bem-vindo, prossiga Alfa Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingressar no principal, agora no 755. Victor, uniforme, tá pronto? Estacionamento? Autorizado, aporte nesse de táxi, uniforme. Patango Lima Kilo Zulu, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 220, limite ao QD Mike 130 de Simbra. Direita 230, limite ao 130 de Simbra. Vamos clima até o tá pronto para decolagem? Negativo. Decolagem autorizada, 100 graus com 18 nós, vamos clima até o. Clima até o iniciando. Oxenai, minha 3 no 4, decolagem aos 30, 19 e 8, controle, boa viagem. 19 e 8, obrigado, boa tarde. É possível efetuar um push mais a retaguarda para ingressar a aeronave da Gol no 8, é possível? Vamos tentar um pouco mais a retaguarda, tá? 3, 2, 1. É só o suficiente para liberar o portão 08. Cliente, grato, chame táxi, 3217. Zona 4. Principal, posição 08, informa o tráfego Airbus puxando 9, fica atento, o gol no 755 até o 8 está autorizado. Ciente, está autorizado, ingresso no principal, posição 608. Garantido o Airbus do Gol 755. Aqui no XD 6321, 53 agora, 4 horas e 14, Goiânia. Afirmando, 53, 4 e 14, Goiânia? Afirmo. Prisado, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre, ano no 8, decimal 6, ajuste ano 0, no 1, no bom voo. Índia Alfa, 18-6, V11, 63, 21, XD, muito obrigado, senhor. Para o puxo acionamento no 785. No 785, prossiga. Está pronto para puxo acionamento. Okay, no 4, informa o tráfego da Avianca. Ela já está liberando a retaguarda, assim como o mesmo livrado autorizado, senhor táxi. Após o Avianca, tem livre puxo acionamento, gol no 785. Metorre 1-9-6. 118 vezes 488. Torre Salvador, 35488. Sim, reporte estabilizado no localizador. Para 2011, reportarei do localizador. Com a pista 10, com 16, 9, 1011 no altímetro. 5488, vai reportar o externo. Oscar Lima, Tel, informe a prioridade para o destino. Radial 299. Correia Salvador, Xené 6321, no ponto de espera 10, está pronto. Sem condições de decolagem direita imediata, sem parada, a TR da tripa passando marcador externo no momento. Afirmativo, senhor. Ok, conforme então a direita via Charlie sem parada, 516, livre ingresso de decolagem 6321, Oxa. Charlie, decola sem parada, dá 1-0, 3, ponto.